nosso time de futebol faz mal. Nossos jogadores são todos perna de pau. Só contrastemos quem não sabe nem chutar. Parecemos mulher de malandro, só sabemos é apanhar. Mas os culpados são os nossos diretores, que não dão ao jogador assistência, moral nem material. Se nós tirar em último lugar, a culpa é do técnico, que não sabe orientar. Salve, salve, coelhada! Decadentes 404. Numa semana de emoções fortes, classificamos aí na tábua da beirada aí na Sul-Americana, fazendo todo torcedor sofrer. E hoje, que presente Dia dos Pais, viu? Brincadeira. Eu sou Jairo Viana e estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou começar por ele, Felipe Deleucas, dê seu boa noite. Ah, boa noite, né? Esse Dia dos Pais, acho que foi triste, o América já conseguiu acabar com a nossa semana, né? E o jogo de hoje, acho que deu para perceber que o Daniel Borges entrou sem, um pouco magoado com os pais, tá? Que tá muito triste, acho que nunca será pai na vida, porque você nunca acertou um cruzamento, né? Então, acho que ele sentiu o peso da data e fez a partida que fez. É, lembrar também, dar um feliz Dia dos Pais aí a todos os pais que estão nos ouvindo aí, né? Contudo, a gente ainda vê famílias aí, com tudo que fazem com a gente ainda vê famílias aí no estádio, e aí pelo interior. Não é fácil. Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite, feliz Dia dos Pais para todos os papais. E não é exatamente o dia, mas feliz Dia das Mães para essas águias do América, que é uma mãe, né? América que no meio de semana conseguiu ter uma estratégia muito boa para os nossos goleiros não tomarem 3 gols, que é você troca no intervalo. Aí o Pazinato toma só 2 e o Cavicchioli toma 1. Se o Cavicchioli tomasse um, eu acho que o Giacomini ia tirar e colocar o Jori, para daí não ter chance. Tanto questionou com o Mancini qual que seria a estratégia para os nossos goleiros tomarem menos gols, que o Giacomini já encontrou. Só você trocar quando toma 2, aí eu acho que nossos goleiros não vão tomar 3 gols mais até o final do campeonato. Tô cravando aqui. Gostei da tática aí, viu? E ó, vocês não ficam rindo muito não aí, porque tem gente que tá brava porque a gente fica rindo aqui no programa. O time nessa situação e o Decadentes rindo. Brincadeira, viu? Eu só faço comentário sério. Tá certo. E por último, mas não menos, nunca menos importante, ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, dê seu boa noite e já emenda aquele resumo que a galera fica esperando a semana inteira. Ah, Jairo. Difícil, cara, difícil a gente falar alguma coisa essa semana. Mas vamos lá, durante a semana a gente passou na Sul-Americana, foda-se. Hoje a gente foi pro jogo contra o Goiás, que luta com a gente contra o rebaixamento, e perdemos. Eu queria, assim, saber, pensar, Salum, Euler, Alencar, Vidal, Fred Cascardo. Fred, não, esse não torce para o América. Isso eu quero que se foda. Eu tô falando assim, talvez as pessoas que torçam para o América. Né? Então vou voltar. Alencar, Salum, Márcio Vidal e quem torcer para o América. Estão satisfeitos com isso? Bicho, o que nós vimos hoje é difícil encontrar palavras para descrever o que a gente viu hoje. Um time apático, um time melhor. Vamos pensar diferente. Nós trocamos de técnico, né? Quando você troca de técnico, você tem aquela impressão que, assim, que o time vai para frente, vai fazer algo diferente. O que, que foi nosso diferente hoje? Colocar o Ale de capitão, né? O Ale era o nosso capitão. Puta merda, é difícil falar, porque, assim, tem muita gente que nos crucifica e tal, mas Juninho, Ale, Azevedo... Cal. Não dá, cara, não dá. E hoje, assim, mexeu no segundo tempo que você colocou o Wellington Paulista. Difícil. Não tem que fazer o resumo, cara, não tem que fazer nada. Nós perdemos de 1-0 pro Goiás, acabou, já era. Gastamos dinheiro à toa com o treinador, com Bustos lá, Não vai. Porque, assim, a turma que a gente tem hoje, já era. Dia dos Pais... A gente faz sacrifício para ir, E aí? Nada. Então, assim, Vou fazer diferente, cara. É, Salum, Euler, Alencar, o caralho, a quatro, saiam do América e deixa eu tomar conta do América. Ganhando o salário que eu ganho hoje. Quero o salário que eu ganho hoje, que não é muito. Eu vou fazer melhor. Eu tenho certeza absoluta que eu vou fazer melhor. Mas muito melhor. Mas muito melhor. E meu salário é muito baixo. Me deem o América, me paga o salário que eu ganho hoje, manda embora Cascardo, Euler, Salum, some do América, some. Alencar é um... Some. É, Vidal e os outros, some do América. Me dê o salário que vocês ganham. Só isso. Me dê o salário. Eu faço muito melhor que vocês. Mas muito, muito, muito melhor. É, em resumo, Jair, perdemos de 1-0, Dia dos Pais, acabou a Série A pra gente e vida que segue. Obrigado. É, eu também vou um pouco nessa linha. Eu acho que agora é o seguinte, é curtir o que resta de Série A com os amigos, é ir lá pra encontrar os colegas, conversar, conviver e curtir esse resto aí de campeonato, porque eu não vejo condições nesse grupo para reagir. Acabou, eu achei que uma mudança de técnico poderia provocar alguma coisa nessa turma, Acabou. Tudo bem que o jogo de hoje, ele teve o quê? Um treinamento, mas ainda assim ele foi para uma escalação ridícula, esquisita pra caramba, né? É, pelo menos teve a capacidade de ver aí que o Júlio tá pedindo a titularidade há um tempão, né? Mas a gente não podia ter perdido esse ponto, não. Hoje era importantíssimo a gente marcar 3 pontos. Atrapalha tudo que se pudesse pensar, né? Porque agora a gente tem aí 20 jogos para fazer pelo menos 11 vitórias. Então. Acabou, já. Não tem jeito. Acabou. Eu acho que eu joguei a toalha. Eu oficialmente joguei a toalha. Eu também. E digo, repito, vocês aí que vocês acham donos do América, Salum, Alencar, Euler, o caralho a quatro, saiam e me deixem lá no lugar de vocês, né? Faço muito, mas muito melhor que vocês, bando incompetente. Felipe, já jogou a toalha também? Eu sou otimista, né? Mas eu confesso que fica difícil... Fazer assim, ainda que eu seja otimista, né? São, gosto, 10 vitórias em 20 jogos. A gente vai ter que fazer uma puta de uma campanha para conseguir se salvar. E o pior é que o elenco é muito mal montado, cara. E dá para ver, porque, tipo, ele coloca hoje não tinha o Bustos, que aparentemente sentiu alguma coisa no joelho, no desconforto, foi poupado. Aí ele tinha das opções lá, ele colocou o Cal de primeiro volante. E aí ele deve ter, assim, visto o gol que a gente tomou com o Cal. Marcando o escanteio de uma forma, assim, grotesca. Ele conseguiu sair com 0 desarmes no primeiro tempo, né? Ou seja, não desarmou ninguém. Errou uns passes ridículos. E a marcação dele de escanteio foi uma coisa, assim... E ele era zagueiro ainda. Então, tipo, não faz o menor sentido um jogador profissional fazer o que ele fez. Ele não conseguiu... O cara se desvencilhou dele de forma fácil, cabeceou, e ele lá, mais perdido que tudo, tentando achar a bola, e depois saiu reclamando, pedindo uma falta no lance. Mas aí é aquela, se não tem ele, é o quê? Vai o Alê? Ele vai ter que descobrir, vai tentar improvisar o Éder. O elenco foi mal montado. Então, a gente só tem um meia de fato, que é o Benítez. O Martínez, ainda que tente, ele não é exatamente o camisa 10, ele articula, ele passeia muito, ajuda a construir jogada. Não, deixa eu fazer um adendo no seu comentário, que é o seguinte, você tem, em termos de armação, Benítez, aí você tem um abismo, depois você tem outro abismo, depois você tem o Martínez, depois você tem um buraco negro, e aí depois vem Cal e Alê. E o primeiro tempo, quem estava armando era Cal e Alê e o Martínez lá atrás, fazendo primeiro volante. É difícil, pô. Tipo, esse elenco foi mal planejado. E você pega, o pessoal, muita gente criticando o fato de ter tirado os pontas. Aí, beleza, aí no segundo tempo ele volta. Só o Pedrinho errou tudo que ele tentou hoje. O Everaldo, então... A única coisa que ele achou acertar o chute, que eu não sei, de hoje a minha visão não estava boa, não consegui ver o vídeo ainda, se a bola entraria, né? Porque se fosse entrar, o Elton Paulista tá de palhaçada também, né? Vocês que viram o jogo pela TV, o chute dele é no gol e o Elton Paulista colocou, o chute é pra fora, pelo menos. Não sei cravar, não. Tem que olhar com mais cuidado. Eu acho que entraria, tá? Eu fiquei com a impressão que a bola entraria. Porque se for entrar, aí é uma temeridade. E é uma temeridade porque é um cara que fala que quer ajudar o América, que quer ajudar o América a sair dessa fase, porque eu rescindi o contrato com ele agora no meio do ano, ele pediu muito para não rescindir, que ele quer tirar o América dessa fase, que tá muito feliz aqui, que não sei o quê, que ele vai aposentar no final do ano. Beleza, você quer ajudar o América? Você não vai querer colocar um número na sua conta de fazer um gol? Você vai deixar o gol, tá, o cara tá impedido, ele foi na fomeagem lá de colocar mais um na conta dele pra aumentar a estatística, sabe-se lá de quê, de gols na carreira, de gols no brasileiro, jogador mais velho fazer um gol, não sei exatamente o que ele quer, mas essa ânsia dele de ter um númerozinho a mais, acabou tirando, bom, um empate é certo, podia ser ainda uma chance de virada, porque ele ainda tinha tempo, né, com o gol ali, o time motivado, né, então não dá pra entender, aí você vai pensar, ah, mas então... Ia fazer o quê? Não sabe se o Mikael tá em forma para poder jogar ou como é que ele tá. A outra opção que tem o Renato Marques e o Luiz também é piada. Então não dá para entender. Esse elenco foi muito mal montado. Foi assim, foi erro atrás de erro. E a gente tá pagando preço. Questão é que o Mancini de fato errava muito. Errava. Tomando 3 gols por partida, não dá pra falar que ele acertou. Tomando 3 gols de um time do Bahia que não consegue nem finalizar com o Atlético. Tipo assim, ué, então, assim, não é que nós tomamos 3 gols com uns ataques muito, muito bons, né? Mas o Mancini, a época dele terminou também. Ele já não tava. Ele só não. O que ele fez foi assim: beleza, vocês estão me dando esse time aqui, vou tentar fazer o que eu consigo fazer com esse time aí, foda-se. Ah, dentro da estrutura do departamento de futebol, o técnico faz parte, cara. Então, ou ele foi conivente ou ele foi omisso. De qualquer um dos dois, é erro, porque o técnico participa da montagem do elenco. Mas no mínimo, ele tem que aprovar, ué. Ele poderia ter sido, se ele tivesse um pouco mais de culhão, ele podia ter já metido pau na titular, por exemplo, no Mineiro. Ali, quando não é o estilo cara, dele de jeito nenhum, cara. É isso que eu tô falando. Então, tipo, ele chegou e falou assim: beleza, foi omisso. Falou assim: olha, eu queria outra coisa. Vocês não estão mas assim, dando... nunca comprou um boi com diretoria nem com torcida na carreira inteira dele. Mas é a questão é: ele pegou na missão. O pessoal montou um elenco muito mal montado. Ele viu, tenho certeza que ele viu que o elenco tava mal montado. Falou assim: olha, não vou poder reclamar? Poderia. Mas assim, se essa bosta não der certo, eu vou receber um baita de um acerto. Então, se vocês estão achando que isso aí dá futebol, vou tentar fazer aqui. Mas eu acho que não dá, não. E não deu. Aí trocaram, deu cara depois que a janela já encerrou. Ou seja, o Bussa chegar e vai ter que tentar tirar o que dá pra tirar desse time aí. Ou seja, ele chegou com a barca afundando. E pra piorar ainda, ele vai ter que remontar o time, perdendo as melhores peças desse elenco pro ano que vem, né? Então... E uma coisa que... até conferi aqui, o Burgos, ele foi expulso, né? Então ele não tinha... Foi. Você falou que ele sentiu? Não, o volante, o Mendes, eu errei. Ah, o Mendes, tá. O Javier Mendes, O Javier Mendes. Eu sou um cara que, assim, eu tento ser o mais compreensível possível no sentido da questão da limitação financeira que a gente tem, que realmente é muito gritante. Essa temporada, especificamente, o erro da montagem de elenco foi menos pela condição financeira e mais por uma desorganização mesmo. Aí eu acho que, assim, é hora de dar uma cobrada e, na minha opinião, não, eu não acho que o Fred Cascardo é o cara que tem que continuar no ano que vem. Acho que ele é um dos grandes responsáveis por essa lambança que foi a montagem de elenco esse ano. Que a gente chegou a ter, sei lá, 6, 7 centroavantes e nenhum volante. E a falta de um volante, a gente já no Campeonato Mineiro já conseguia identificar que estava faltando ali, pelo menos em número, né? Sim. Em determinado momento, Mancini nem o Cal estava colocando mais, que era o nosso único volante, por mais que o Salum e o Euler, né, naquela coletiva falaram: ah, não, mas tem que ver que o Alê, desde o ano passado, foi colocado como volante, então ele poderia ser considerado mais um volante. Gente, não é o Alê, não é volante nem aqui, nem na China, nem se ele for para a Tailândia. Na minha opinião, nem o Cal é. Não, mas é uma improvisação. Mas o Cal já tem 2 anos que joga de volante. Por mais que ele não é o que a gente quer. Alguém viria buscar o Cal como primeiro volante? Não, nem como zagueiro ninguém viria buscar porque o Cal. Porque não tem qualidade, exatamente. Exato. Não, é ruim, mas de ofício é o que a gente tem. O Alê não é de ofício. E não identificaram isso. Desde quando o Ademir saiu, depois o Pedrinho, a gente ficou buscando esse atacante de ponta e só voltou agora o Pedrinho. E um outro erro que o América comete recorrentemente, que já tinha feito isso em 2016, se eu não me engano, que perdeu um período de treino, um período com o treinador poder conhecer um elenco, que foi quando a gente mandou embora, quem foi que entrou o Drubsko no caminho, o Drubsko ficou o período inteiro treinando, aí passou 2 jogos, perdeu os 2, o América contratou outro. O América esperou acabar o período que a janela fecha para mandar o Mancini embora e trazer um cara. Então, assim, não foi o Mancini... Não foi mandado embora por conta de uma derrota. Se ele ganhasse a partida contra o Bahia, não ia ser isso que ia fazer com que ele se tornasse uma opção viável. O trabalho já vinha sendo mal feito, a América já vinha tomando 3 gols por partida no mínimo, há mó tempão, e ele já vinha sendo questionado coletivo, ele falando que ele não tem solução. Como que não tem, gente? Ele é o técnico, cacete. Como assim ele não... Se ele fala que não tem solução, tá na hora da diretoria achar uma outra solução, né? Então acho, sim, que esse ano, na minha opinião, já estamos rebaixados. Óbvio, né? Não tô falando isso assim, ah, então tem que parar de jogar o campeonato. Óbvio que não, os caras têm que ir lá, tentar um milagre que seja. Mas, assim, a probabilidade de ficar é muito baixa. A diretoria já tem que começar a pensar num planejamento para o ano que vem, considerando o rebaixamento na mesa. E eu acho que já fez isso. Gostemos ou não, pelo que foi falado, o ex-treinador, ele veio com um contrato até o final do ano que vem, numa condição de diminuir o salário caso caia para a Série B, e uma bonificação se ele ficar para a Série A, alguma coisa assim. Se ele ficar na Série A. Então, assim, já é o treinador pensando no ano que vem. Só acho que foi pensado numa solução para a substituição do Mancini muito tarde, né? Então, enfim, eu acho que hoje foi meio que uma pá de cal de um processo que já vinha se formando há muito tempo, assim, do amadurecimento desse rebaixamento. Meu temor, eu espero que exista solução para isso, é o que, que o América vai fazer no ano que vem com o elenco caro que a gente tem, que é o elenco mais caro da história do América, com jogadores com contrato até o final de 2025. É isso aí que eu acho que é uma coisa que o Salum, Euler... tem que pensar, tem que mandar o Fred Cascardo embora para ontem, que não tá fazendo a menor diferença lá. Teve o maior orçamento da história do América na mão e fez uma lambança, que foi a montagem de elenco desse ano. Então, acho que tem que ser muito pensado o que, que vai ser o ano que vem agora pra gente. Não, tudo isso que nós estamos falando, tá, gente? Lembrar que em outubro tem eleição no clube, tá? Tudo isso que a gente tá falando aqui e tal, não sei o quê, tem que lembrar é lá. Todo mundo, a maioria dos americanos conhece aí um conselheiro, conhece alguém ligado aí a alguma coisa no América, tem que pressionar para trocar, tá? Não adianta nada a gente ficar aqui brigando, achando ruim, reclamando dos de sempre, mas nós temos que ir lá e tentar tirar essa turma, se for o caso, tá certo? Se vocês acharem que é isso, nós temos que ir lá e tirar essa turma. Menino Thales, e como é que estava lá o clima hoje? Você foi lá no campo, como é que estava o clima? Eu achei o campo bem vazio, hein? Ah, Jairo, o clima antes do jogo estava de otimismo, né? Porque a gente vinha de uma vitória, vamos chamar de vitória, contra o Bragantino, nos classificamos na Sul-Americana, então era um clima de otimismo, mas assim, não dá, cara, não dá. É uma coisa muito... Falo mais uma vez, Salum, Alencar, Euler, a puta que o pariu, saiam, a gente entra, né? Se a gente não conseguir fazer, critique a gente, mas o que vocês fizeram... Quando você fala a gente fala, você tá dizendo o torcedor comum, entendeu? Torcedor acabar comum. Com essa aristocracia, né? A turma que tá lá, que tá vivendo isso, porque essa turma que não tá vivendo isso, para eles hoje, foda-se, né? Eu falo por mim. Eu saí da casa dos meus pais, fui pro jogo e vi o que eu vi hoje. Uma vergonha, um negócio, bicho. Nós não ganhamos Goiás já, sacou? Galera, nós não ganhamos Goiás. Nós vamos ganhar de quem? Dentro de casa não ganhamos Goiás. Então, bicho, essa turma toda, sai. Eu brinquei que o povo fala que nós estamos no novo patamar. Não estamos, não, filho. Não estamos. Patamar antigo, que no patamar antigo, quando a gente era time de 8, ganhava do Goiás. Estamos. Ganha 1-0, gol feio, talvez do Mateuzinho, mas a gente ganhava, entendeu? Ô, Jara, é outra coisa, cara. Se nós aqui, nós quatro, estamos no América, a primeira pessoa, o primeiro jogador que não estaria no América hoje era o Mateuzinho. Sim. Sacou? É o primeiro jogador que não estaria no América. O Elton Paulista, quer encerrar a carreira. Ok, é de graça? Não é. Vocês têm que pagar tanto pra mim pra eu encerrar a carreira. Vai tomar no cu. Se foda. Aquele meme do Luan no Santos, que ele tava lá no refeitório. E aí, não falaram que era de graça? O que tá almoçando de graça aí? Exatamente, cara. O que essa turma tá agregando pra gente? Hoje é o dia que a gente pode falar o que a gente quiser. Quer dizer, de hoje pra frente, a gente pode falar o que a gente quiser. Porque acabou. Nós estamos rebaixados. Não tem coré-coré. Nós não vencemos, nós não tiramos pontos do Goiás, dentro de casa, acabou. Sim, acabou. Sim. Então, repito, saiam todos e deixem a gente. É simples, deste eu, Jairo, Lucas, Felipe, a puta que pariu, nós fazemos melhor que vocês. Sabe por quê? Sabe por quê, galera? Porque, assim, eu tô no Decadentes, deve ter uns 4 anos, talvez. Tem 4 anos que a gente fala que vocês jogam dinheiro fora. Vocês jogam dinheiro fora. É Henrique Almeida, é Wellington Paulista, é não sei quem, é não sei quem. Você vai Mikael. Juntar... É muita grana que vocês jogam fora, para depois eles falarem que, assim, falta dinheiro. Falta dinheiro, caralho. Vocês são incompetentes. Vocês são incompetentes. E aí vocês contratam o... Como é que chama o cara do marketing lá, que contrataram agora? Como é que chama lá? Marconi. Marconi? Vocês pegam um cara que regaçou o Cruzeiro e traz o cara pra cá e fode a gente. E aí? Entendeu? Vocês são uns bosta. Repito, põe a gente lá da torcida pra administrar o América. Nós fazemos muito melhor. Eu faço muito melhor que todos vocês. Sem qualquer. Faço muito melhor que vocês. Saem amanhã e eu assumo depois de amanhã. Ok? Fechou? Posso pedir demissão de onde eu trabalho pra vocês? Saírem e eu assumir o América? Falem aí que amanhã eu peço demissão, ok? Continue aí, Jairo. Boa. Bom, deixa eu ler uns comentários aqui. Muita gente comentando, ó. O Rio Nerris está aqui dando um salve coelhada, desânimo meu sentimento. Tomás Drummond, salve Decas. Pedro Paulo Bastos, subimos de escada e estamos descendo de elevador. Que patamar é esse que falam que conquistamos? Roil Cisidoro, que jogo horroroso, mais um vexame em casa, time sem vontade, sem alma, infelizmente vamos voltar para a Série B. Ô Jair, deixa eu só fazer um comentário em cima do comentário do Roilson aí, que foi interessante. Na coletiva pós-jogo do jogo contra o Bragantino, o Cavicchioli chegou a mencionar isso, né? Falou assim, ah, o pessoal fala que a gente é mercenário, porque nesses jogos de mata-mata o time dá sangue, e nos jogos brasileiros a gente tá mal, não tem nada disso, a gente joga com a mesma vontade nos dois. Assim, é nítido, é só o Cavicchioli pegar um jogo contra o Bragantino e pegar qualquer jogo do brasileiro pra ele ver que não é a mesma vontade. Se é questão de ser mercenário ou não, não sei. Mas eles têm que olhar pra dentro e entender o que tá acontecendo. Mas claramente não é a mesma vontade nos jogos de Copa. No jogo de quinta-feira, qualquer segundo era segundo, bicho. 49 fumacinha, nego correndo, tal, mas tentando... É, hoje, 25 do segundo tempo, o time morto. É, já era. O time tocando bola, como se, sabe, estivesse ganhando. Isso é bizarro, porque nem perguntaram para ele sobre isso especificamente, mas na resposta dele ele fez esse comentário. Sim, se entregou, mas ele, né? É, mas é nítido que é diferente a postura do time em jogos de Copa. Pô, velho, o América, que jogo do brasileiro que o América... estando perdendo, saindo 3 vezes atrás no placar, buscaria 3 empates. E quando o Bragantino foi 4 vezes, né? Porque aqui também a gente saiu perdendo e buscou empate. Nenhum jogo, sim, a gente faria isso. Os caras já começam o jogo derrotado. É, quando o Corinthians foi um jogaço lá no, na arena, no sentido de buscar o placar e tal, vai pros pênaltis, aquele negócio todo. Aí entra no jogo com um brasileiro, com um Goiás em casa, os caras já entram morto. Claramente não é a mesma vontade, né? Tipo, não, não. E pra mim, só um ali, por exemplo, que eu vi igual nos dois jogos, que é o Júlio, eu achei, sabe, tá com vontade, quer mostrar serviço. É, o Martínez, eu acho também. Hoje, o esquema que o Bustos arrumou pro jogo hoje, mas ele fudeu o Mastriani, mas fudeu, assim, de um jeito que eu nunca vi. O único jeito da bola chegar no Mastriani é ser via Wi-Fi, porque ele tá jogando lá na frente, sem ninguém armando, sem ponta. Como é que vai chegar a bola no centroavante? Então, assim... É a sina do Mastriani, né? Quando ele consegue a titularidade, coloca um esquema pra ele que a bola não chega nunca. Porra, aí, bicho! Aí volta pra reserva. Quando ele entra num jogo, entra uma bola e pô, ele crava. Então, pois é. É incrível, pois, né? Pois é, cara. Se o técnico queria fazer aquele jogo hoje, tinha muito mais lógica ele botar um ponta corredor ali do que botar um centroavante. No final, termina o jogo com 2 centroavantes. Eu nunca vi isso. Eu até perguntei nos grupos assim: será que avisaram ele que ele tá com 2 centroavantes no jogo? Ele é não... isso mesmo que quer? Ele é o titular do Joel Santana quando foi treinar o Cruzeiro, ele não sabia o nome dos caras. E o Joel Santana é brasileiro, imagina o Bus, que nem conhece. Deve ter chamado os caras, mas esse aí tem cara de atacante, né? Esse aí tá com a cara de volante danado. Eu até acho que ele estuda que. Ele mostrou ter mais ou menos certo conhecimento do futebol brasileiro, né? Só que eu acho que ele esqueceu que o Wellington Paulista de hoje não é o Wellington Paulista que ele devia assistir há uns 5 anos atrás. Que eu acho que ele colocou o Wellington Paulista no nome. E ele deve ter se arrependido amargamente depois de 2 jogadas dele. Então, Cara, eu não entendi foi nada, sinceramente. A escalação inicial eu achei muito esquisita. E mais esquisita ainda é quando você pega o time que terminou o jogo. Compara o time que começou com o time que terminou. Que coisa mais esquisita. A gente deve ter acabado o primeiro tempo, sei lá, com 70% de posse de bola tranquilamente. Não? Não olhei os números não, mas deve ter sido algo bem próximo disso. Mas uma posse de bola infrutífera. Alê, no meio de campo, um freio de mão. A bola cai nele, ou é para trás, ou ele pisa na bola. A bola vai no Alê, o ritmo cai lá embaixo. E quando você tem um time de menino, igual tava Breno, igual Martins correndo e tal, porra, Rodriguinho... Quando a bola vai até a bola desanima, né? Você vê que ela... Não, ela cara, puxa. É muito lento, velho. O ritmo dele é muito lento. Danado. Começa a tocar James Blunt no fundo. Fica um clima de tristeza danada quando o Alê pega na bola. Nossa, cara, um freio de mão. Eu sempre falei isso, que eu vejo que o Alê ainda é útil em certos jogos, mas na maior parte dos jogos ele é um freio de mão no time, cara. Entendeu? Um cara para jogar no ritmo que ele joga, ele tem que ser pelo menos um ganso da vida. Ele tem que ter uma técnica muito refinada para jogar na velocidade que ele joga. Imagina o Givanildo treinando o Alê. Nossa senhora. E se o Givanildo treinasse um time que jogasse contra o Alê, aquela frase ia ser do Alê, né? Isso aí pode deixar que ele é ruim. Você lembra quando ele tava treinando um time? É, lembro. Então, ele falaria isso do Alê tranquilamente. Esse eu conheço. Deixa que é ruim. Conheço essa desgraça. Hoje eu não vou entrar na gente meter o cacete no Alê, como o povo acusa a gente de fazer com o Juninho Alê, mas eu acho que assim, a gente teve muita gente mal hoje. O próprio Rodriguinho, achei que jogou muito mal hoje. Marlon, péssimo dos péssimos. Eu achei. Não, o Marlon foi pra... O Rodriguinho, eu dou um certo desconto, porque ainda que ele seja meio campista, ele só vinha jogando de lateral direito. Tira-se, então, que ele devia estar treinando com o Mancini de lateral direito. Então ele estava treinando para fazer uma coisa. Chega o treinador novo e coloca ele numa função que eu tenho, assim, com o meio campo, mas o meio campo que rodava. Tipo, ele hora ia para a ponta, hora caía para dentro, hora atravessava, que era um meio campo meio fluido, assim. Então acho que ele deve ter conversado e falou assim, bata, vou tentar, né? Só que, pô, acho que tem que ter tempo, né? Ele dá, eu tiro um desconto. O Marlon foi abaixo da crítica, o que ele jogou hoje. E o Alê, eu acho que esse jogo é mais sintomático, porque ele, de fato, você via que ele tava se entregando, ele tava dando raça no estilo que ele consegue, porque ele não é um jogador assim, ele tentava correr para um lado, correr para o outro, só que o problema dele é que ele é ruim, ele não dá conta, porque ele correr para um lado, mesmo assim, ainda não consegue pegar o pessoal, às vezes ele tá lá super atento e esqueceu, cara, a bola passa atrás dele, ele vai, mas quando ele pega a bola, ele não consegue dar aquele passo para frente, então o passo dele volta... É difícil. Não, e agora me explica, eu tô ficando doido. Será o Bustos, ele viu o jogo de quinta-feira. Será que ele achou que o Alê fez um bom jogo? Só eu que não, tô doido? Mas ele tentou colocar o Alê numa função um pouco diferente. Ele tentou o Alê um pouco mais à frente. Ele não, bicho, mas ele acabou de chegar agora. Será que já falaram com ele que ele tem a função do lado humano de recuperar o Alê também? Porque, não, olha, pelo amor de Deus, velho. Sinceramente. Já... Pela fala, uma fala curiosa, porque mesma coisa é que os sincericídios que ocorrem, né? O Cavicchioli, sem ser perguntado, chegou e fala que. Não, que o pessoal fala que esse elenco é mercenário, que a gente joga melhor nas costas. O Jacobini, também, sem ser questionado, ele chega e fala na entrevista que o pessoal. Não, porque o pessoal fala que esse elenco aqui, eles derrubam o treinador, que eles não sei o quê. Não, tem nada disso, não. A gente trocou de treinador diversas vezes, esse elenco sempre se dedicou ao máximo com os treinadores, você assim, mas ninguém te perguntou sobre isso. O que você tá falando? Já tá defendendo os caras previamente, se der errado aí? Coisa, porque, né, rapaz? Tipo, o Serenco falou, não, fala que esse elenco é mimado, que esse elenco escolhe jogo, que esse elenco derruba o treinador, mas não tem nada disso, o grupo não está rachado. Então, tipo, ele foi falando tanto de coisa assim que nem foi questionado. Né? Soltou sincericídio mesmo. Se tá rachado é ruim mesmo, né? Eu não sei o que é pior. Cara, o que é assustador é isso. Se pegar um alienígena, você pegar um treinador de futebol que treina o time do Paulinho Boia lá na Coreia, mostrar pra ele o jogo de quinta-feira, ele vai falar, bicho, tem uma turma aqui que não tem como jogar, eu não vou jogar com esses caras, não. Se não tiver um cara no banco um pouquinho melhor do que esse aí, eu vou pedir meu boné, você entendeu? Então tem umas coisas que eu não consigo entender, ou o cara, qual que é o entendimento de bola do sujeito, sinceramente, viu? Ô, Thales, o Breno tá falando que você tomou umas 10 brejas no campo hoje. Você tá com a cara de preguiça do Alê. 10 foi só no primeiro tempo, tá? Então. Hoje tem soneca? Ah, deve ter, né, Jair? Mas, enfim. Sim, bebi muito antes, durante. Bebi. Mas reforço, não é meu desafio, é a minha, o que eu vou dizer? A minha vontade é que quem está lá saia, né? Saia antes, né? Quem sempre fala assim, ah, estou com um problema, família, não sei o quê, saia antes, deixa a gente assumir. Você está incomodando muito o fã-clube hoje. O fã-clube dessa turma hoje deve estar muito bravo. Que o fã-clube se foda. Aí a única coisa que eu peço para a torcida da América é para dar para a gente aí alguns meses de crédito para que a gente consiga fazer um trabalho legal. Né? O que, que é isso? É correr com o Alê, correr com o Juninho, correr com essa turma toda aí que só come Azevedo, correr com essa turma e que a gente comece a fazer um trabalho legal. Porque não é difícil, cara, não é difícil. Você vê o Botafogo aí, ó, entendeu? É líder do campeonato. Quem que o Botafogo tem? Ninguém. E estão fazendo um baita... nossos co-irmãos azuis têm um time horroroso. Um time horroroso. E lá Cruzeiro, vai. Cara, o Cruzeiro tem um time horroroso. E vai. E a gente? O elenco mais caro da história, o cara que o Lucas adora falar, né? Que nós estamos gastando dinheiro demais com os caras. E aí? Nós estamos desperdiçando dinheiro, nós estamos jogando de fim de dinheiro fora. É, nessa brincadeira. O Elton Paulista, cara, o Elton Paulista. O que esse cara tá fazendo na América, bicho? Esse trem não existe. Então, repito, dê pra gente um ano que a gente faz muito melhor. Não vou falar nem igual, mas a gente faz muito melhor que vocês, ok? Então, saiam do América. Saiam do América amanhã e peçam pra ir, que eu vou. Eu peço demissão, vou pra lá e faço o que vocês fazem, ok? Diga, Lucas. Se o Thales for presente, eu posso comandar o departamento de esportes especializados? Claro. Tá. Você já comanda os esportes especializados decadentes? Mas só nas notícias. Comandar o do América é mole. Eu queria coordenar o departamento de esportes especializados. Lucas, se eu comandar o América, a primeira coisa que vai ter nos esportes especializados é correr com vôlei. Um cara viaja pra lá e pra cá com dinheiro nosso. Então, mas tudo bem. A primeira coisa é o vôlei ir pro saco. Mas você deixa o futebol americano comigo? Deixo, mas o vôlei vai pro saco. Quero ver alguém falar alguma coisa, ok? O vôlei vai pro saco. Eu quero que o time nessa situação ia ser preocupado com o vôlei? O vôlei é o menor dos nossos problemas. Eu quero que o vôlei vá pra puta que o pariu. Repito, saiam todos amanhã e deixa a gente assumir. Todos. Só peça a torcida que tenha, nos dê um ano de prazo. A gente vai fazer o América muito maior que ele é hoje, muito maior. Se uma turma de torcedor assumir, eu também acho, eu tenho quase certeza disso aí, viu? Eu tenho certeza, Jário. Tenho certeza absoluta. Saiam, saiam todos, e deixa a gente, todos. Pois é. Deixa eu ler alguns comentários aqui, Rolon tá aqui com a gente, Lúcio Melo. Só um minutinho, Jário, porque eu tenho certeza absoluta. Na torcida do América tem N pessoas gabaritadas para isso, N pessoas. Nós temos pessoas para parte jurídica, para parte de contabilidade, todas as áreas nós temos gente. Então, saiam e deixam a gente, ok? Porque no final do ano, na hora que a vaca for... Quer dizer, a vaca já foi pro brejo, né? Já. Vocês falar assim, ai, estou com problemas não sei aonde. Deixa a gente assumir, saiam agora e deixa... Todos vocês saiam e deixam a gente, ok? Boa. O Marcos Graça está aqui também. Deixa eu ler, tem bastante gente comentando, tá, gente? Fabiano Liporati esteve aqui com a gente, Rodrigo Magalhães, Bruno Marcos, Aloysio de Araújo Prince, Rodrigo Amorim, Matheus Neme, Carlos Antônio de Paropeba, Luca Costa, Paulo Braga, Lucas Caetano tá falando que vai cancelar o sócio, Alexandre Maia. Falar que tem mais de um Lucas Caetano na torcida. Vira e mexe, esse outro Lucas Caetano posta alguma coisa e tem gente que acha que é eu. Até meu irmão uma vez achou que era eu comentando em algum podcast. Não sou eu. Tem, por incrível que pareça, tem dois Lucas Caetano na torcida. Americano, sócio torcedor. Tem mais de um Lucas Machado também. O nomezinho, vou te contar. Outra coisa. Quando a gente assumir essa merda, quem falar que vai cancelar, eu vou mandar pra puta que o pariu. Eu quero que você se foda quem vai falar que vai cancelar. Não, senhor, não, senhor. O caralho. Não, senhor, nós vamos ganhar dinheiro com isso. A taxa de cancelamento vai ser cara. nós vamos cobrar pelo direito de falar que vai cancelar o sócio. Você entendeu? O cara que fala assim, ah, vou cancelar, eu quero que esse cara se foda. Eu quero que esse cara se foda. Toma no cu. Vou cancelar meu sócio. Vou cancelar meu sócio. Vai se foder. Alexandre Maia, Wilton Correia, Roberto Nassif, Lourão da Barra Una tá aqui. Daniel Nascimento tá aqui falando. Hoje deu dó do Martins em campo, marcando lá atrás, dando carrinho no meio-campo e ainda tentando armar o time. Enquanto a Lesma e Cal só fazendo número em campo. Faz todo sentido que esse cara tá falando. Daniel tá falando, bicho. Deu dó no Martins. Deu dó. Coloca não. Saem vocês todos e deixa a gente assumir esse trem. A primeira coisa que a gente faz é mandar a turma embora, gente. Porque já que o América é SAF, a SAF é empresa. A empresa é assim. Quando o cara não rende, manda embora. Tchau e benção. Tchau e benção. Alê, Lucas Cal, esses caras não rendem. Juninho, esses caras não rendem. Acabou. Tchau. Beto Paulista, acabou. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. No gol de hoje, eu queria perguntar para vocês uma coisa. É proibido subir para tirar a bola de cabeça? Tem alguma regra era, assim no América? Mas é o Lucas Cal, né, bebê? Fala aí, Felipe. Eu tava acompanhando o jogador do Goiás, igual o pug dele deve acompanhar qualquer pessoa, assim. É só falta fazer carinho. É Beagle. É o Beagle. É a informação correta, que é um problema jornalístico. É porque esses cachorros de madame que não faz nada, até pra andar os bichos têm dificuldade, eu me confundo. Faz muita coisa, assim. Beagle é muito utilizado em questão de cobaia para tratamento estético. Então, um cachorro muito útil. Sei. O Marcelo Campolina, Breno Manuel tá aqui com a gente, Santos, o Marcão lá do Santos Americanos, toda sexta-feira, viu, gente? Sensacional. Wagner Debossan Dias. Já. Hoje eu cheguei, eu dei uma mordida no pescoço do Marcão. Delícia! Credo que delícia! Você sobe a mordida dele. Aí ele falou assim, nossa, que tesão. Eu não vi que era, eu achei que era a mulher dele. Depois que ela viu que era eu, segue o jogo. América nessa situação, junto. América nessa situação e o Thales mordendo o pescoço do Marcão, brincadeira. Sensualizando o Marcão, ó, tudo bem que foi antes da gente chegar na situação tão ruim quanto eu não tinha esperança de ganhar, foi pré-jogo. Fazendo o Marcão de objeto sexual. É, ô Lucas, você fica lá que eu mordo você também, bobão. Delícia. Vai lembrar, assim, vocês vão lembrar, né, o jogo contra o Botafogo, era o Lucas Cal que não marcou o camarada que abriu o placar pra eles lá, assim, numa falha grotesca igual essa, que tipo o cara cruza em cima dele, o Lucas Cal tá marcando e ele simplesmente ignora, deixa o cara cabecear numa facilidade incrível. Mas assim, ele não tem condição de ser zagueiro. Por conta disso, tentaram de volante, agora tá mostrando que não tem condição de ser volante. Não à toa, o único meu lugar medo que jogou... Meu medo é ele fazer um gol e colocar de atacante, porque agora... Vale acharam tudo. A nova posição do Lucas Cal. O bom é que a gente viu que ele não é muito bom de fazer gol, né? Já perdeu gols feitos esse ano também. Mas só um fato curioso, não à toa, o único time que ele chegou a jogar, que não a gente, foi no Nacional de Portugal, que foi o time rebaixado com certa antecedência no ano que ele jogou lá. Foi o lanterninha do campeonato português, que não é um campeonato exatamente de um nível técnico muito, muito bom, né? Tirando Benfica e Porto. Você tem o Sport ali, mas ninguém, né? Eu não sei. Não. O Thales que acompanha muito o campeonato português ali. Que ele... Acompanha pra cacete. Vamos falar o sobre bacalhauzão. Ele. Vamos falar sobre ele. Vocês me induzem a isso, gente. Durante a semana nós passamos na Sul-Americana. Que se foda a Sul-Americana. Nós tomamos um peru desse Pazinato. Ridículo. Dois, né? Não, mas um foi foda. E qual que é o campeonato que o Pazinato disputava? Segunda divisão do campeonato português. Ah, bicho, vai tomar no cu, cara. No cu. E vou além. Por que que renova com o Jori todo ano pra trazer um goleiro reserva, o goleiro titular da segunda divisão do campeonato espanhol? Não, ele não é titular, não. É reserva. Reserva da segunda divisão do campeonato espanhol. Bicho, alguma coisa tá muito errada nesse trem. Repito, eu tô até vendo aqui um cara aqui, ó. Matheus Neme. Uhum. Que para mim é uma cidade, Matheus Leme é uma cidade, né? Thales, vou ter que discordar de você. Presidir um time sem torcida, arrumar grana, sinceramente, é um milagre. Deve ser parente, bicho, deve ser parente. Não tem condição de entender isso, não. Ô, Matheus, repito, pede para os seus parentes aí largar, que eu assumo. Pede para todos largar, eu assumo a América. Ok? Olha, e de certa forma, eles não estão exatamente fazendo um milagre para arrumar grana. A grana que eles estão conseguindo é a grana de direitos de transmissão, de coisas de campeonato. Então, tipo, qualquer um... E vai cair mais ou menos normal, né? É, então, tipo, se você inserir na Série A, você vai conseguir aquela grana. Não é que eles estão fazendo puta acordo de patrocínio, estão conseguindo fazer uma independência, girar um dinheiro gigantesco. Não, eles estão conseguindo a grana de direito de transmissão que você ganha só por estar disputando a competição. Então, assim, eles não estão fazendo um milagre de pra aumentar se troca, que se trocar a presidência esse ano, o dinheiro vai cair exatamente o mesmo. É. Então, a próxima presidência, infelizmente, vai ter um orçamento muito menor, porque o dinheiro de transmissão da Série B é bem menor, né? Então, aí vai complicar, porque aí você vai ter que ser criativo para poder conseguir... Ô, Felipe, vou do fundo do meu coração, mesmo na Série B, com o salário que eu ganho hoje na empresa que eu trabalho, eu consigo mesmo tanto no América e faço um trabalho melhor que essa turma que está lá, ok? E sem esse negócio de, SAF é o meu pau, SAF é o meu pau, ok? Segue o jogo aí, Jaro. Toma no cu. Marco Aurélio Duarte está aqui também, Richardson Calil, Gilberto Weber, Adriano Silva, Augusto Rezende está aqui com a gente também, abraço aí, Augusto, Rinaldo Castro, Júlio César Randan, Bernardo MFF, Miller Melo, Sandro Américo, Roberto Lopes de Oliveira Neto, Hugo Rolon mandou para a gente aí um superchat, valeu, Alberto Boechat, está aqui, ó, falando que Thales nem bebeu, só ia de quatro cervejas em quatro cervejas. Não, senhor, Forbias. Ah. Mas você não tava lá, Jair, você não acompanhou o que nós acompanhamos. Piada interna, né? Porque tinha um gringo lá com eles, então eu tava lá falar Forbias. Só que, tipo assim, ele levava quatro cervejas, aí o gringo falava não, e aí ele tomava as quatro. No beers. Ô, Jair, I speak English very well. É, sensacional. And, é só todo mundo sair, eu assumo a América. Repito, eu assumo a América. José Matheus Ventura está aqui, Eric Malaco também. Não adianta vocês três ficar rindo, porque eu vou precisar de vocês, vai tomar no cu. Aí eu tô. Me mandando fazer isso, não adianta contar comigo, não. Tem que ser mais educado comigo. Vai tomar no cu, conta com você sim. Rolon mandou outro superchat aqui. Muito obrigado, Rolon. Tá fazendo esse programa mais feliz. Lucas indo para o esporte especializado, tem espaço garantido para o beach tênis? O Thales, que é o presidente, tem que falar, mas os esportes especializados, sob meu comando, vai ter beach tênis, sim. Ah, beach tênis. Com esse copo de Rolon, tem beach tênis. Inclusive aqui, já tô com o copo Stanley. Só me falta o Renegade. Te falta o Renegade, é brincadeira, viu? Inclusive, esse final de semana foi semifinal do campeonato de tênis do IAT. Eu tô representando a América, jogo com o boné e com a bermuda da América. Me classifiquei pra final na semana que vem. Então, o esporte especializado tá muito bem, obrigado. No tênis, não no beach tênis, que eu ainda não disputo essa modalidade. Isso aí. Deixa eu puxar aqui. Mauro Silva tá aqui com a gente. Roiz Isidoro mandou pra gente também um superchat. Depois dessa fala do Thales, eu vou cancelar meu sócio também. Bicho, hoje eu tive o prazo. De tudo de ruim que aconteceu hoje. A parte boa, né? Conheci Roilson, pessoa das mais melhor do mundo. Roilson, tamo junto, filho. É nóis. Tá certo. Menino Adolfo tá aqui com a gente. Que tristeza o resultado de hoje, desanimador. Sérgio Gandarella tá aqui também. É o Mecas, né, pai? Tá falando que te ajudo, Thales. Me deixa como gerente de futebol, os jogadores vão jogar por medo. Demorou, ué. É o Mecas, é ótimo. É o Mecas. É foda. É o novo Tricas. Tem o Francisco Mecas. Diego tá aqui também, perguntando se a gente vai focar no brasileiro. Uai, eu acho que tem que focar no brasileiro, gente. Não, já era. Tem que focar, não tem mais brasileiro. Tem que focar, mas não tem mais nada. É. Já tinha que ter focado há 17 rodadas atrás, sei lá, 18, né? Não, o pior é isso, não. O pior é que a gente está focando, a gente não está focando. É isso que eu ia falar. Sabe o que eu acho que a América tinha que fazer? Talvez seja melhor, não vamos focar no brasileiro, mas, gente, esquece o brasileiro. Vamos focar no beach tênis. Eu vi um comentário disso no Twitter. A América tentou de todo jeito sair da Copa do Brasil, passou do Inter de cagada. Aí classificação culposa que chama. Tentou sair da Sul-Americana de todo jeito também, colocar uma escalação nada a ver, passou. Então acho que a América tem que começar a escalar os times nada a ver. Hoje eu acho que a América tentou fazer isso, na verdade, né? Colocou uma escalação nada a ver, só que a gente perdeu. Que coisa, não, você vê, quando eu vi aquela escalação que o Giacomini fez pro jogo contra o Bragantino, me deu uma vontade de chorar, eu falei, não é possível, ele tá fazendo de sacanagem mesmo, falando, não, vou fazer a escalação mais escrota possível, e fato é que o time que ele escalou não jogou absolutamente nada, que coisa, hein? E o mais engraçado é que você vê que ele sabia que o negócio, tipo, Ah, não, eu tô com esse leigo aqui, mas eu sabia que eu não ia conseguir pressionar, que os zagueiros dele iam pra frente. Mas por que que pôs o desgrama? É, aí eu já tava pensando em colocar o Mastriani pra se tomasse o gol, porque eu sabia que ia precisar disso. Dito e feito. Não durou muito tempo, ele já precisou fazer isso. Que loucura, bicho. As trocas dele deram certo. Mas agora, é muito mais corrigir um erro absurdo de escalação do que a genialidade na substituição. É, claro. Pelo amor de Deus. É o famoso bode na sala. Você botou o bode na sala. Que eu acho que aí ele teve coragem mesmo, que não é comum, é se trocar um goleiro no intervalo. Essa aí... Mas aí, eu acho... Porque ele já viu, o Pazinato já vinha de titular, ele só manteve, né? Mas aí, eu acho, a minha impressão era, o Giacomini, vendo, às vezes, por vezes de treino e tudo, ele já devia ter a opção, na cabeça dele é, o Cavicchioli é muito mais goleiro. Tipo assim, pra ele, o Cavicchioli deveria ser o titular. E a chance de dar pênalti era grande, gente. Só que aí, ele viu o Pazinato, só que o Pazinato sendo titular, como eu não sou treinador, vou manter isso aqui, porque eu sempre faço isso. Que, de fato, todas as vezes que ele sumiu interinamente, ele meio que mantém o time do anterior, assim, não muda muita coisa. Então, acho que ele colocou o Pazinato, porque o Pazinato era o titular do Mancini, não porque ele pensou em mudar, né? Aí ele vê o Pazinato entregando o primeiro gol de forma horrorosa, ainda falhando levemente no segundo, e falou, o quê? Esse negócio for vai é pênaltis, eu vou meter o Cavicchioli no segundo tempo aqui, porque, tipo, eu já consigo o goleiro que eu sei que vai me ajudar um pouco mais a garantir o placar e que consegue pegar pênalti, porque com esse aqui eu tô a pé. E ele trocou por conta disso. De fato, se o Pazinato continua, não tem pênalti. Tem que ter no 5-2, pelo menos. Não, o Pazinato não pegaria um. Ele até hoje não mostrou. Inclusive, ele pulou todos os pênaltis do mesmo lado. Não teria pênaltis. Ele teria. Ah, sim, sim. Olha, não faria. Teria ficado pelo menos um 5-2 aquele jogo. Basilália, né? Você lembra que o Muralha também só pulava o mesmo lado? Pois é, cara. Que coisa maluca, né? Mas pelo menos, pra mim, eu teria entrado com o Cavicchioli pelo motivo, como eu falei, que a chance de dar pênalti seria grande. E, sinceramente, vou ser sincero com vocês. Pra mim é dispensar os três pro ano que vem. É dispensar Cavicchioli, Pazinato e o bicho. Se na fase, tomou um gol esse ano. Não se na fase gol, lixo que o Cavicchioli e o Pazinato estão durante esse ano, o Jori não é nem cogitado, pode pensar, velho. A verdade é essa. Pode pensar, porque deixa o Cássio aí, que é esse menino da Copa São Paulo aí, pô, deixa ele de terceiro goleiro e trazer dois. Essa é a verdade. A verdade, não tomou nenhum gol no Brasileiro esse ano. Sei. A verdade é que a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Que você manter o Jori igual eles mantêm, tá entrando muito errado aí, velho. Muito errado. Muito errado. Pois é, não tem lógica, cara. Assim, qual que é a lógica? Não tem justificativa, não tem nada. Porque, pô, não empresta o cara, não faz nada com o cara. Você entendeu? Não é só isso, não, Jari. E o cara não tem ambição nenhuma. Sim. Só que sim, o cara não tem ambição. Sim, concordo. Pra ele tá ótimo, né? Seu terceiro goleiro, vamos que vamos. Aqui, eu não acho que ele tá errado, porque é aquela história. Ele tá lá, tá sendo pago pra poder treinar diariamente futebol, manter a forma física ali e tudo. O salário dele não deve ser bom, mas é um salário que deve ser bem ok pra realidade nacional, tipo, tirando a parte do futebol. É um salário legal. Então ele consegue tocar a vida dele, fazendo o que quer, e depois ele se vira quando ele aposentava, ver o que ele ia fazer, às vezes virar um preparador de goleiros, não sei. Você já começa a pensar. O Jô tá com 27, né? Já, cara. Tá, eu acho que assim. Tá na hora. Assumir a titularidade. Não dá, cara, não dá. O Jô não dá. Pois é, cara. Igual eu falei, na crise que os dois goleiros estão, se o cara não é nem cogitado de falar assim, não, deixa eu te dar uma chance aqui, pra você ver o que acontece. O cara tá fazendo o quê, velho? Aqui a carreira dele não vai andar. Independente dele querer ou não, aqui a carreira dele não vai andar, velho. Ele tá ficando aqui até ele ser finalmente dispensado e ele assumir, igual o Glycon fez, pegar um time aí do interior de Minas e tal, e vai rodando. Mas sei lá, eu realmente não entendo como é que esses caras pensam, não, na real. A carreira do futebol é muito curta pra você ficar nessas, vou ficar aqui nesse clube aqui, X anos, sem chance, sem nada. Porra, a vida de futebol é curta pra cacete. Mas acho que goleiro é mais comum isso acontecer, né? Não, e nem só isso. Tem que ver. Ele pode ter Rafael, ele pode ter uma ideia do teto dele. Ele pode saber que, tipo, ó, eu sei do meu limite aqui. Ou eu vou jogar nos times do interior do Campeonato Mineiro, interior dos campeonatos estadual aí, que não vai jogar divisão relevante. Então quem tá errado é nós de manter. É, mas assim. Se o limite é esse. Se ele tá achando que é isso, eu falo, vou ficar aqui de terceiro goleiro mesmo, treinando numa boa e tal, enquanto der. Quando não der mais, aí eu vou jogar ali pelo Democrata Sete Lagoas, pelo Vila Nova. É, eu acho que ele vai ficar aqui enquanto estiver renovando com ele. Eu comecei, o Glaico falava isso, ele é muito grato ao América, porque durante o período que ele fez, os anos dele de América e tal, ele conseguiu comprar o apartamento dele e tudo, ter uma certa qualidade de vida, e hoje ele fala assim, agora eu tô tranquilo, assim, eu tenho meu apartamento e tal, tranquilo. Se eu precisar agora rodar de Uber para poder fazer o dinheiro até o resto da minha vida, ok. Mas assim, pelo menos o América me deu uma condição de ter uma vida um pouco mais tranquila. Então, tipo, eu acho que o jogo deve estar no mesmo caminho. Aquele Rafael que era do Cruzeiro, foi pro Atlético, tá no São Paulo, só virou titular agora com 34 anos, né? E ele é bom. Então, acho que goleiro acontece, às vezes, o cara ficar segurando o banco aí muito tempo. É, a diferença é que o Rafael foi muito tempo reserva do Fábio, né? E o Jôrê é muito tempo reserva do, sei lá, já foi reserva do Ayrton. Exatamente. O Miller Mello tá falando que hoje teve um lado positivo, que nós não tomamos 3 gols hoje, hein? Tomamos 1. Pena que foi menos 3 pontos do mesmo jeito, né? É porque hoje não é um time que conseguiu. Porque o Benício não pode jogar, né? Acho que o Benício joga. Hoje a gente tinha feito pelo menos 1 gol. Faltou alguém pra dialogar com o Mastriani. Que coisa triste. Cara, eu tô vendo 2023 aqui, do Jôrê. No Campeonato Brasileiro, ele só teve no banco 3 jogos. No resto, nem banco. Que loucura, hein? Porque nós levamos um goleiro só pro banco. Então, tem. Já tiveram várias partidas que a gente levou 2. É, várias não. No máximo 3. Não, mas... Copa do Brasil, ele não foi nenhum jogo. É. Campeonato Mineiro, ele ficou até fevereiro, até dia 11 de fevereiro, ele ficou no banco. E jogou um. Chegar, eu acho. E jogou um jogo como titular com América e Vila. Depois do dia 18 de fevereiro, ele não teve nem no banco. É, cara, é complicado, velho. Como opção de carreira, pode cascar fora que não vai fluir, não, filho. Queria te dar essa notícia, não, mas... É aquela história, talvez a gente não compre 2 goleiros e aí se dispensar o Pazinato e a gente perde o Cavicchioli, talvez ele seja o goleiro reserva ano que vem e aí ele tem um vislumbre de jogar um pouquinho. Mas não vai, bicho, porque na hora que precisar do cara igual precisou, contrata. Ou não, né? Ué, não, esse não, ano ele... É que ano que vem a gente vai ter um orçamento muito difícil. Então, ano que vem, a gente vai ter um pessoal jogando assim, sem muita capacitação. Certeza. Se esse ano, com o orçamento que a gente teve, a gente tem um pessoal sem capacitação nenhuma jogando, pro ano que vem vai ser pior. Vocês estão ouvindo o Thales roncando? É. Ele dormiu mesmo, velho. Pro ano que vem, eu acho que tem uma grande chance, se bobear o Jôrê, ser titular no Campeonato Mineiro. Dependendo da situação. E trazer alguém depois. Você tava dormindo, nós ouvimos você roncando aí. Meu caralho. A Mauri Lopes mandou aqui um superchat pra gente, ó. Mancinismo fez lavagem cerebral no auxiliar técnico. Pobre Fábio Bustos, que presente grego. Ô, Thales, você viu que teve um comentário do América Beat Tennis, só que o beat dele foi o beat de rapper, né? Eu acho que essa modalidade... Não, cadê? Essa modalidade é mais difícil da gente implementar. Conto com você, Lucas, para fazer o América Beat Tennis realidade. Mas esse beat tennis não tem amanhã, não. Na verdade, essa é a modalidade de tênis que o Lucas Itaberaba gosta. É, só se for. De bater, né? esse beat tennis aí não tem amanhã, não. Que coisa. Vamos para Bale Colatina. Vamos para Bale Colatina, moçada? Bora. Boa. Então vamos começar com o jogo de quinta-feira. Eleito bala da galera no jogo contra o Red Bull. Eleito aí, ó, Mastriani com 58,5%. Seguido de Cavicchioli com 37,1%. Giacomini, que entrou nesse bala sob protesto, deu 3,4% e Júlio 1%. Lucas, seu bala de quinta-feira. Olha, eu no Twitter eu votei no Cavicchioli, mas eu vou votar no Mastriani, cara, porque acho que foi ele que nos deu a oportunidade de ir para os pênaltis no final das contas, né? Com certeza. Menino Thales, seu bala, antes que você durma. A ninguém, né? Como é que esses caras vão pra puta que o pariu? Ninguém. Felipe. Mastriani. Eu também vou de Mastriani. Bateu muito bem o pênalti durante os 90 minutos. Perdeu dele, mas mesmo assim ainda tá no crédito. Né? Era um dos que tava tentando alguma coisa ali. É porque se teve pênalti, foi por conta dele, né? Exatamente. Se não é ele ali... Exatamente. Colatina da galera ganhou Pazinato com 70,1, seguido de Alê com 17,3, Ninguém com 10,2 e Jacomini com 2,4. Lucas? Pazinato. Ô, oh, bizarrice que foi o gol que ele tomou. Dificuldade pra dar um bicão na bola. Puta merda. Impressionante. Thales? Uai, não tem outro não. Pazinato. Que medíocre esse goleiro. Que... Não. Pazinato. Thales, não. Medíocre é que ele tá na média. Esse aí é muito pior. Ele é horroroso. Felipe? Pazinato. Não tem a menor condição. Assim... O gol que ele tomou, aquela falha, aquilo ali um atleta profissional não pode fazer, não. Porque ele conseguiu errar 3 vezes o mesmo lance. Porque ele errou o domínio, que já era um domínio não difícil. Não é que foi uma puta bola forte. Ele errou o domínio 3 vezes, cara. É, e aí ele teve 3 chances de bicar a bola. E ele não bicou ela nenhuma das vezes. Ele, tipo, vou bicar, não vou. Aí na terceira vez que ele refugou, o cara do Bragantino chegou e deu um toquinho na bola. Então, tipo, e assim, ele é ruim, né? Com o pé, cara. Goleiro ruim com o pé, bica a bola. Que cacete. Todo mundo sabe. Não fica pensando muito, não, né? É. Meu Deus. É isso aí. Não, mas eu o Pazinato merece muito voto, mas eu vou votar no Jacomini. Pra mim, fez uma escalação ridícula. A única qualidade dele foi consertar a própria cagada. Ou seja, mexeu pra arrumar o que ele mesmo tinha estragado. Então eu vou de Jacomini, mas com menção honrosa aí a Pazinato. Mereceu. É, bala de hoje. Tem algum, Lucas? Não. Thales? Bala de hoje sou eu. Você merece. Você merece todo o nosso carinho enquanto melhor jogador em campo. Felipe, tem bala? Bala tem açúcar e eu acho que você vai precisar de uma glicose. Então a bala de hoje vai pro Thales com certeza. Felipe? Bala jogo de hoje... Eu acho que o Martínez... Porque o tanto que ele tentou e o quanto que ele saiu inconformado por estar saindo, mostra, tipo assim, que é um cara que ele de fato não aceita a derrota e ele se entrega 100% na partida. É, eu também vou no Martínez, sabendo que ano que vem ele não estará conosco, o Benítez não estará conosco, os bons de bola, tudo vão embora, vão ser negociados porque tem salário alto e tem espaço para jogar, né? Então nós vamos jogar a Série B com o Felipe Azevedo, com o Everaldo, com o Juninho, yes. Com o Alê, é essa turma aí que vai ficar, Wanderson, não, tá? E vou fazer uma menção honrosa aqui ao Júlio, fez mais um jogo excelente, fez mais um, mostrou que mereceu titularidade sim, é quem corre, é o único zagueiro nosso que consegue correr atrás de atacante, não que ele deveria fazer isso, mas é o único que consegue correr atrás de atacante aqui no nosso time, é o Júlio, o resto é só boleiro. É só marcando com distanciamento social. Colatina de hoje, Lucas. Putz, cara. Fred Cascardo, meio que simbolizando todo o departamento de futebol. Na teoria, ele que é o que comanda, né? Então. Boa. Thales, seu Colatina de hoje. De hoje? Ale. Felipe. Colatina de hoje vai pra dupla Euler e Salum. Que hoje, mais que nunca, foi um reflexo das cagadas dele. Lucas Cal falha no gol bizonhamente, porque é o volante que tem para colocar. O Daniel Borges, que foi expulso, ele é a terceira contratação que a gente faz para lateral direito esse ano, que é muito pior do que a gente tinha no ano passado, sem condição nenhuma de jogar. Maior bizarrice de dispensar o Cáceres para trazer Nino Paraíba, Daniel Borges e Marcinho. Brincadeira, viu, bicho? Então, assim, hoje, tipo, a gente critica algumas coisas, mas, pô, tipo... O Marlon titular hoje, abaixo da crítica. E lateral esquerda, a gente. É ele ou o Nicolas. O nível dos dois é igual. Então, o fato dele não ser reserva, igual acho que era o Até plano. Até os defeitos são os mesmos. Então, assim, na diretoria. É erro deles. Tudo o que aconteceu. O fato de só ter não ter criado chance de gol é porque a gente não tem meia pra fazer isso. E a gente tem um Alê. A gente tem o. De acordo com o Busto, a gente falta do Juninho. O Juninho também não é um armador. Então, assim. As opções de beirada que a gente tem, Everaldo e Pedrinho, nenhum dos dois jogou nada hoje também, não tem jogado bem, assim, então era diretoria, o elenco foi mal montado, é isso que a gente tem. Então, Colatina de hoje é Euler e Salum, esses dois dirigentes ultra incompetentes que ainda assinam e falam que fizeram certinho a montagem desse ano. Então... Vocês estão ouvindo? Nana, neném, que a Cuca. Meu Colatina vai pro Thales, que tá roncando ao vivo. Você tá roncando, menino. Coitado você, neném. Todo, tá gravado lá. Olha o pessoal comentando, ó, dormiu, o Thales tá roncando de novo. O cara que quer assumir o América, mas não consegue ficar acordado. Marcos Graça tá perguntando, você vai dormir na reunião do conselho também? Na reunião do conselho, eu mando todo mundo tomar no cu. Você tá muito revoltado hoje, tá muito nervoso, entendeu? Ah, até parece que seu time caiu pra Série B hoje, você tá tão nervoso assim. Ô, bicho, você não sabe o sacrifício que foi ir pro jogo hoje pra passar o que eu passo. Você vai tomar no cu, todo mundo. Faço ideia do estresse pra ir no campo hoje. Faço ideia. Eu fui. Você me mandou um vídeo na porta de casa que eu achei que você não ia conseguir entrar. Eu achei que hoje você ia dormir na casinha do cachorro. Tá certo. Lucas, temos esportes especializados? Agora temos. Eu vou dormir. Temos? Temos. Então bora lá. Esportes especializados com Lucas. Ó, primeiro como eu fiz o comentário sobre o beach tênis que estava errado, o menino corrigiu. Agora tá certo, América beach tênis lá. Então, sim, desse beach tênis eu posso me comprometer a participar. E, enfim, bora lá. É, e outro comentário que achei interessante também, que o Matheus falou, vala de hoje é o Júlio. Vala não, pô, deixa o bala pro menino. Vala vai pro todo o resto, né, mas deixa o Júlio lá. É, dos esportes especializados, no vôlei a gente não tem nenhuma novidade ainda, não sei quando começa o Campeonato Mineiro. O esporte especializado preferido do Thales, a gente está sem notícia. No futsal, a gente até comentou nos programas anteriores, aí eu acho legal de mencionar, que o América vai fazer uma seletiva para a categoria de base. Atletas nascidos em 2004, 2005 e 2006. Então, quem tiver crianças nessa idade que queira jogar futsal no América, vai ter uma seletiva. As informações estão lá no Instagram do Coelho Futsal. Então, a gente cobrou aqui recentemente essa questão de ter base, né, pra gente conseguir fazer algum tipo de integração nesse sentido. Não sei se vai ter algum tipo de integração com o campo, mas de toda forma, já é um começo, né? Vai ter a seletiva ali, muito provavelmente em parceria com o Olímpico, né, já que o time de futsal tá com essa parceria aí. É, no futebol americano, estreamos no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. O América Locomotiva venceu por 33-8 o Vasco da Gama Almirantes, então pelo menos no futebol americano a gente bateu o Vasco, né? Vamos ver quando remarcar o jogo do Brasileirão. Se a gente vai ter. Nem me lembra. Que tem esse jogo atrasado aí. Não sei se tá todo mundo lembrando. Então, até uma pessoa comentou no Instagram da Liga de Futebol Americano: comentou, o Vasco tá triste em todas as esferas esportivas. O América não tá muito diferente, não, mas pelo menos lá a gente conseguiu bater o time do Vasco. Estreamos bem no Campeonato Brasileiro. É, nos torneios de base. No Sub-15, a gente venceu o Inter de Minas por 3-1. O jogo foi aqui em Venda Nova. O América lidera o torneio Sub-15 nesse momento. É, no Sub-17, vencemos por 2-1 também o Inter de Minas. Também lideramos o Sub-17, mas esse com a partida a mais e o mesmo número de pontos do segundo lugar. Então, talvez, essa partida atrasada, a gente pode perder essa primeira colocação. E no Sub-20, vencemos ontem o Santa Ritense por 3-1. Nesse momento, o América é o terceiro lugar no Campeonato Mineiro Sub-20. E por fim, no Campeonato Brasileiro Sub-17, o América perdeu para o Cuiabá e vai fazendo até esse momento uma campanha pífia ali no Sub-17 também. Então os meninos que estão indo bem no Campeonato Mineiro, no Brasileiro, estão mandando muito mal. É, reflexo também de algumas mudanças que acredito que devam ter sido feitas, né? Perder muita gente no Sub-20, talvez deva ter subido um menino ou outro. Mas fato é que no Campeonato Brasileiro Sub-17, a gente não está fazendo uma boa competição. Estamos na penúltima colocação do nosso grupo de 10 times. É, mas é isso, Jairo. Não tem mais nada aqui de esportes especializados, não. Beleza. É, deixa eu colocar aqui na tela. Aqui, ó. Deixa eu... Peraí. Fiz uma certa bagunça aqui agora. Peraí. Isso. Bom, então essa semana nós temos jogos aí só no sábado. 18h30 lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense, não temos jogos no meio de semana. Aí é foda, né? Pois é, a crise vai durar a semana inteira. É, e semana que vem nós temos o jogo de ida, né, contra o Fortaleza numa quinta-feira, 19 horas, bom pro Thales, aquele horário que o Thales adora, sair do Barreiro e chegar às 19 horas em Independência. É, a gente tem o jogo aqui contra o Santos, né, nessa tabelinha Ele está marcado a princípio para sábado, mas certamente a CBF vai desmarcar, porque o jogo da volta contra o Fortaleza está marcado para quinta. Então o jogo seguinte não pode ser sábado, vai ter que ser domingo. E a gente ainda está pendente aqui o jogo contra o Vasco, que pelas minhas contas aqui só vai dar para ser na data FIFA ou depois, né? Se a gente não passa na Sul-Americana, essas datas em roxo aqui, que seriam as semifinais. Tá certo? Então, jogo contra o Fluminense fora. Não posso falar que os verei no estádio, uma vez que só teremos a volta na outra semana. E agora é isso, moçada. Agora é cobrar de quem tem que ser cobrado, porque é o que sobrou para nós. É o que sobrou para esse ano. Pode acontecer? Pode. Sempre pode acontecer. Mas eu particularmente acho muito difícil a gente conseguir ganhar esses 11 jogos aí em 20. Tá certo? Difícil ganhar 3, em geral 11. Pois é. Então é isso aí, moçada. Boa semana a todos. Quarta-feira tem resenha do Coelho aqui no mesmo canal, 20h30. Grande abraço a todos aí. Boa semana. Valeu. Valeu.